A Fecheiro 33, que tipo de cidade poderia produzir uma estrutura tão espantosa quanto o farol? Enquanto navegávamos em direção ao porto, passámos por diversas ilhas com belos jardins e edifícios. Estes eram propriedade do rei, extensões do seu grandioso palácio real, que ocupava grande parte da costa. Nunca vira uma orla costeira tão bela. Os edifícios tinham vários pisos de altura e estavam equipados com esplêndidas decorações, amplas varandas e jardins aéreos. Os contornos da cidade para lá deles ofereciam vislumbres de torres elegantes, telhados de templos repletos de estátuas e obeliscos enormes. Erguendo-se sobre os contornos da cidade a uma distância considerável, construído sobre o único monte de algum relevo, estava um templo que parecia tão grandioso quanto qualquer outro dos que tínhamos encontrado nas nossas viagens. Nos dias e nos meses seguintes, teria muitas oportunidades para explorar cada canto de Alexandria. De todas as cidades que visitei nas minhas viagens, foi de longe a mais impressionante. Alexandre o Grande escolhera o local. Um arquiteto chamado Dinócrates dispusera a cidade em grelha, com avenidas largas, ladeadas por palmeiras e cruzamentos imponentes decorados com fontes, estátuas e obeliscos. O templo, no monte, pertencia a Serapis, que combinava os atributos do deus grego Zeus e do deus egípcio Osíris. Aos meus olhos romanos, o templo, como tanto em Alexandria, parecia ao mesmo tempo familiar e loucamente exótico. Pensara que Mênfis devia ser a encruzilhada do mundo, com a sua arrebatadora mistura de línguas e raças, mas Alexandria era ainda mais cosmopolita. Qualquer objeto, alguma vez construído pelo homem, em qualquer local da Terra, podia ser encontrado nos seus mercados fervilhantes. Numa única loja, deparei-me com uma varinha de álgure romana, uma caixa de trebinto da desaparecida Cartago e um vestido de seda pura, fabricado na distante Sérica. Mais importante para Antípatro, em Alexandria, era possível encontrar uma cópia de todos os livros que alguma vez tinham existido. Dizia-se que a biblioteca dos Ptolomeus era a mais grandiosa da Terra, graças à sua agressiva política de aquisições. A bordo de todos os navios que entravam no porto, subia um agente da alfândega que exigia que lhe fossem mostrados todos os livros que seguissem a bordo. Os agentes verificavam a presença de cada livro numa lista mestra. E se algum não existisse já na biblioteca, levavam-no com eles, mandavam copiá-lo e só depois o devolviam ao proprietário. A biblioteca era parte de uma vasta instituição real chamada Museu, que celebrava as ofertas das musas à humanidade. No interior do complexo desordenado, encontravam-se os institutos dedicados ao estudo da poesia, da música, da filosofia, da história, da astronomia, da matemática, da engenharia, da geografia, da medicina e da anatomia. Ao longo dos séculos, alguns dos pensadores mais famosos da história, homens como Arquimedes e Euclides, tinham ali estudado e ensinado. O museu continha coleções extraordinárias de pedras, plantas secas, modelos arquitetónicos, mapas, armas de muitas nações e animais mumificados. Havia inclusivamente uma coleção de animais vivos, provenientes de todo o mundo. Por vezes, nas noites calmas, era possível ouvir, por detrás das muralhas do complexo zoológico, o zurrar dos aurochs da Cítia, o guinchar dos macacos da Núbia ou o rugir de um tigre da Índia. Eu não tinha forma de entrar no museu ou na biblioteca, pois ainda que Isidoro fosse capaz de obter um passe de visitante para o seu novo amigo, Zótico de Zeugma, obter um outro passe para um romano de 19 anos, que não tinha qualquer assunto oficial a tratar em Alexandria, estava para além dos seus poderes. Por isso, nos dias em que Antípatro partia com o nosso anfitrião e desaparecia através dos portões do complexo real, eu tinha de procurar algo que me entretivesse, o que não era muito difícil numa cidade tão vasta e fascinante quanto Alexandria. A minha primeira tarefa todos os dias consistia em visitar vários depositários de cartas profissionais situados perto uns dos outros, num bairro junto à margem, na esperança de encontrar uma resposta do meu pai à carta que eu tinha enviado de Gaza. Dia após dia, regressava decepcionado, até que por fim, certa manhã, um dos depositários me apresentou um rolo de pergaminho com uma etiqueta onde se podia ler: para Gordiano de Roma, do seu pai. A carta tinha chegado juntamente com o pagamento pela sua entrega, pelo que pude reclamá-la, ainda que a minha bolsa estivesse vazia. Dirigi-me rapidamente ao porto e sentei-me nos degraus que davam acesso à água. Com o farol à minha frente, do outro lado do porto, desenrolei cuidadosamente a carta. Enquanto lia, podia ver o rosto do meu pai e ouvir a sua voz. Querido filho, nada me trouxe tanta alegria nestes últimos meses quanto a carta que me enviaste a partir de... Poderá existir realmente um local chamado Gaza? Tenho de admitir que nunca tinha ouvido falar. Ainda assim, o meu filho esteve lá. Esteve na Babilónia, em Éfeso, em Olímpia e em tantos outros locais. A notícia das tuas viagens enche-me de espanto e alegria e de não pouca inveja. Temo que as notícias de Roma não sejam tão alegres. A Itália está despedaçada pela guerra entre Roma e os seus aliados mais antigos e próximos. As cidades subordinadas de Itália exigem uma parte maior dos benefícios do Império. O Senado chama-lhe rebelião. O resultado é fogo, sangue e fome. Não te preocupes comigo, eu estou perfeitamente seguro, desde que permaneça em Roma. Contudo, no campo é o caos. E como resultado, a cidade tem sido assolada por escassezes e incertezas, e as viagens dentro de Itália são difíceis. Em suma, não é lugar para ti. Enquanto estiveres em segurança e feliz por te encontrares no Egito. Com esse intuito, tratei de que fosse depositado algum dinheiro junto de um banqueiro de Alexandria que tu disponibilizará. Não é muito, mas se fores frugal, poderá chegar para alguns meses, até que seja seguro realizar a viagem de regresso a Roma. Junto desta carta encontrarás instruções sobre como obter acesso ao dinheiro. Na tua carta referiste que Antípatro estava bem. Que homem espantoso ele é! Que outro homem se teria atrevido a realizar uma tal viagem? Espero que tenham conseguido visitar a grande pirâmide, que ele tenha subido até ao cimo e que esteja contigo em Alexandria, ainda de boa saúde. Escreve-me quando receberes esta carta e o dinheiro e diz-me se está tudo bem. Pousei a carta, esmagado pelas saudades de casa. A imagem do farol sobre as águas pareceu-me de súbito estranha e surreal, como se nunca antes o tivesse visto. Durante um longo momento senti-me desorientado e confuso. Depois, outros sentimentos cresceram em mim, uma inebriante sensação de liberdade e um arrepio de excitação. Até então, Alexandria tinha-me surgido apenas como uma paragem no regresso a casa. Agora, por algum tempo, ia ser a minha casa. Pestanejei quando de súbito o farol me voltou a parecer familiar. O orgulhoso marco da cidade, onde eu não seria um mero visitante, mas um residente. Alexandria, a maior metrópole da Terra. Nessa noite, como se tinha tornado o hábito desde a nossa chegada, Antípatro e eu jantámos com o nosso anfitrião. Isidoro só tinha uma escrava, que servia ao mesmo tempo de cozinheira e empregada. Enquanto a mulher servia o vinho e um estofado de tilápia, cada um de nós contou como tinha sido o seu dia. Comuniquei entusiasmado as minhas novidades e li em voz alta a carta do meu pai. Isto conduziu a um debate sobre os tumultos em Itália. Graças à sua posição na biblioteca, Isidoro obtinha informações mais fiáveis do que as dos divulgadores de rumores nos mercados, mas a sua ideia da situação era ainda assim muito pouco clara. Ninguém consegue calcular o resultado de uma guerra tão devastadora, disse ele. Depois, vendo a perturbação no meu rosto, garantiu-me que Roma, em si, seria sem dúvida poupada à destruição que se abatera sobre várias cidades subordinadas, uma especulação que colocou na minha mente imagens que se limitaram a aumentar a minha ansiedade. O nosso anfitrião mudou rapidamente de assunto, abordando a questão dos fundos que o meu pai me enviara, explicando que o melhor que eu podia fazer era deixar o dinheiro ao cuidado do banqueiro que o recebera, levantando as dracmas à medida das necessidades. Também deves depositar junto do banqueiro quaisquer documentos importantes para que fiquem em segurança. Essa carta do teu pai, por exemplo. Por falar nisso, disse Antípatro, deves escrever-lhe rapidamente. Agradece-lhe por ter perguntado quanto ao meu bem-estar e garante-lhe que escalei a grande pirâmide. Antípatro bebeu um gole de vinho. E quanto a si, Isidoro, como lhe correu o dia? O nosso anfitrião suspirou. É entediante. Quando nos separámos, depois de termos chegado à biblioteca esta manhã, passei várias horas a reunir alguns fragmentos do papiro que trouxe comigo na minha viagem ao longo do Nilo, apenas para descobrir que o documento não continha nada mais senão um inventário de uns bois envolvidos num litígio de falência. Quando perguntei ao meu superior na biblioteca se me podia ser atribuído um trabalho mais interessante, tivemos uma discussão e tanto. Quem vê de fora imagina que a biblioteca e o museu são uma espécie de Arcádia Pristina, onde os eruditos levam vidas de sublime contemplação. Mas temo que os meus colegas consigam ser deveras maliciosos e mesquinhos. Como descrevia Timon, o cético, os alexandrinos de seu tempo. Rabiscadores de papiros em constantes querelas na sua gaiola das musas. Ai, amigo exótico, espero que o seu dia tenha corrido melhor. Antípatro sorriu. Correu, de facto. Antípatro uniu as pontas dos dedos e ergueu o queixo. Creio que estou pronto para avançar com uma teoria quanto à origem da lista das sete maravilhas. Deveras? Disse Isidoro. Conte-nos, por favor. Muito bem. Ainda que restem algumas falhas na minha investigação e algumas contradições por resolver, eis o que acredito ter acontecido. Não foi outro senão Alexandre o Grande quem decretou que deveria existir uma lista das sete maravilhas. E a lista em si foi criada pela primeira geração de estudiosos reunida aqui em Alexandria pelo primeiro rei Ptolomeu. Como alexandrino, é uma ideia que me agrada, mas como desenvolveu essa teoria? A primeira suspeita ocorreu-me logo antes de termos saído de Roma, quando estava a ponderar os caminhos que poderíamos tomar na nossa viagem, estudando os mapas e marcando o local de cada uma das sete maravilhas. Fiquei primeiro desconcertado pela sua localização remota e distinta. Contudo, compreendi depois o que tinham em comum. Todas se encontram no interior do império conquistado por Alexandre. Na verdade, se traçássemos uma linha que as ligasse e envolvesse, obteríamos um verdadeiro contorno do Império de Alexandre, incluindo a Grécia, a Ásia, a Pérsia e o Egito. Tal era o mundo de Alexandre, composto por muitas nações, raças e línguas, e estas eram as suas maiores realizações. Ocorreu-me que a lista das sete maravilhas pudesse ter sido criada pelo próprio Alexandre, que as veria como um princípio unificador, sem jamais sair do meu império. Imagino-o a dizer: é possível ver as maiores estruturas alguma vez criadas pela humanidade, erigidas por pessoas diferentes, em períodos diferentes e em honra de deuses diferentes, mas todas reunidas pela força da minha vontade, na unidade do meu domínio. Alexandre visitou pessoalmente as maravilhas? Perguntei. Uma excelente pergunta, Gordiano. É quase certo que tenha visitado o templo de Ártemis, quando libertou Éfeso, e que tenha visto o mausoléu, quando conquistou Halicarnasso. Além disso, na Babilónia, deve ter visto o que restava dos jardins suspensos e das muralhas, o que na altura devia ser mais do que agora. Recusou-se a participar nos Jogos de Olímpia, mas de certo viu a estátua no Templo de Zeus. E depois de ter conquistado o Egito, deve ter visto o seu mais famoso monumento, a Grande Pirâmide. Por isso, a lista das Sete Maravilhas também poderia ter servido como uma espécie de memorial das suas viagens. Mas deixou de fora uma das maravilhas, disse eu. Sim, o Colosso de Rodes, que não foi concluído senão 30 anos depois da morte de Alexandre. Como é óbvio, Alexandre não redigiu pessoalmente a lista final. Antes incumbiu de tal tarefa outra pessoa. Talvez o seu grande amigo, o historiador Aristóbulo, ou Calístenes, o sobrinho de Aristóteles, ou, o que me parece mais provável, o seu camarada Ptolomeu, que se tornaria mais tarde rei do Egito, que tinha os seus próprios interesses na preservação da mística de Alexandre e do legado do seu império mundial. Ptolomeu, claro, tinha ao seu dispor todos os recursos da biblioteca e dos seus estudiosos, e creio que o primeiro compêndio das Sete Maravilhas foi criado precisamente na biblioteca. Acredito que se tratava de algo mais do que uma simples lista, incluindo uma história e descrição detalhadas de cada maravilha. Este livro pode ainda ser descoberto nos arquivos, acompanhado da identificação do seu autor ou autores. Na altura em que o compêndio foi escrito, o colosso seria novinho em folha, uma sensação sobre a qual todos falavam, pelo que foi incluído, juntamente com as mais veneráveis maravilhas, para demonstrar que a humanidade continuava a progredir e era capaz de criar novas maravilhas. Acho que o farol é uma proeza maior do que o colosso, disse eu. Por que razão os eruditos de Ptolomeu não o escolheram antes a ele? Porque a lista é mais antiga do que a conclusão do farol, explicou Antípatro. O farol ainda estava a ser construído quando a lista foi elaborada, e nem mesmo um grupo de eruditos desejosos de elogiar o rei Ptolomeu teria sido capaz de justificar a comparação entre um edifício inacabado e o templo de Ártemis ou a Grande Pirâmide. Mas o farol já está de pé há quase 200 anos, disse eu, enquanto as maravilhas da Babilónia estão em ruínas. Talvez os jardins suspensos ou a muralha da Babilónia devessem ser retirados da lista e o farol incluído em seu lugar. Isidoro riu. Que jovem impertinente te revelaste, Gordiano, para propor tal ideia. Não gosta dela? Adoro-a. Mas receio que os meus colegas da gaiola das musas estejam tão habituados a rabiscar as mesmas coisas que nenhum seria suficientemente arrojado para propor uma tal inovação. Temo que também resistirão à teoria do zótico, a menos que ele consiga apresentar a lista original. Mas até agora tal descoberta não foi feita, não é assim? Antípatro assentiu. Encontrei uma série de citações que referem tal documento, mas não o documento em si. No entanto, em breve, muito em breve, estou certo de que lhe deitarei as mãos. O mais certo é estar a criar bolor numa qualquer pilha de papiros não catalogados ou ter sido inadvertidamente enrolado juntamente com um qualquer outro rolo que nada tenha a ver com as Sete Maravilhas. Os livros na biblioteca conseguem ser deveras esquivos. Pode muito bem ter-se embrenhado numa tarefa de muitos meses, exótico, meu amigo. Nesse caso, devo rezar a Deus o Salvador para que me conceda viver ainda muito tempo. Também eu orarei nesse sentido, ofereceu Isidoro. E eu? Gritei. Tinha-me habituado de tal forma à companhia de Antípatro que a possibilidade de que algo lhe acontecesse ou de que pudesse ficar sozinho sem ele nesta vasta e fervilhante cidade fundada por Alexandre era impensável. Nessa noite, graças à carta do meu pai ou a algo desagradável no estofado de peixe, fui assolado por sonhos terríveis, uma confusão de gritos e sangue derramado. O meu pai aparecia nestes pesadelos e a cidade de Roma era engolida pelo fogo. O farol encontrava-se no cume do Monte Capitolino, um dedo de pedra erguendo-se a uma altura impossível, a partir de onde lançava a sua luz, não para orientar os marinheiros, mas os inimigos de Roma, conduzindo-os a partir de toda a Itália até à cidade que desejavam destruir. Virei-me e remexi-me, tentando acordar destes pesadelos. Como um homem submerso em águas profundas, mas capaz de vislumbrar a pálida luz do dia, fui-me aproximando, gradual e irregularmente, em direção à consciência. Abri os olhos para a suave luz da madrugada. O lençol enrolado à minha volta estava ensopado em suor. Ouvi vozes familiares, vindas de outra divisão. Antípatro e o nosso anfitrião conversavam amigavelmente, preparando-se para sair. A sua conversa era abafada e as palavras indistintas, até que um deles abriu a porta da frente e Isidoro, erguendo um pouco a voz, disse: E não te esqueças de trazer esta manhã o teu estilete novo, Antípatro. Um momento depois, a porta fechou-se ruidosamente e o silêncio desceu sobre a casa. Fechei os olhos e deixei-me ficar imóvel, esgotado pelos pesadelos. Estava quase a dormir outra vez quando me endireitei de súbito. Teria eu ouvido o que pensava ter ouvido ou limitara-me a sonhá-lo? O nosso anfitrião não dissera zótico, mas sim Antípatro. Tinha usado o seu nome verdadeiro. O que significava isso?